Trap está livre, sua decolagem da 10, o vento é 170 graus com 6 dúvidas de nós. Tiago, 9074. Alfa Tango Tango está livre de decolagem da 17, o vento é de 170 graus com 629. Decolou os 18, chame o controle 1935, tenha um bom voo e uma boa noite. 435, boa noite, com no 074. Alfa Tango Tango, decolou os 19, chame o controle 1935, tenha um bom voo e uma boa noite. Muito obrigado, Tango Tango. Salvador, azul Zulu Golf, confirma o tempo de reboque na posição 012 na remota. Muito obrigado aí, tenha uma boa noite. Boa noite, grato, Alfa Zulu Golf. Go ahead. Europa 084, clear to Madrid, flight level 310 initially, and you need to request for further flight level changes. After takeoff from runway 10, left turn to Puka departure and Zipa transition. The first runway, Upper Whiskey 10 until Romeo Echo Charlie VOR. After that, Upper Bravo 623 until Fox November Oscar VOR. After Upper November 857 to Nera position. And after that, we will follow in accordance to the flight plan route. Squawk code 5556 and the departure control frequency 119.35. Read back. Okay, flight level 310, after departure left turn, Puka, Jambo, Sipa. I wish to receive to Recife. To Noronha, to Recife, then upper blue 623 to Fox November Oscar, then upper number 858. And we squawk 5556 and departure frequency will be 119.35. Okay, just to confirm the route, Upper Whiskey 10 until Recife, Upper Bravo 623 until Noronha, Upper November 857 to Nera position, okay? Correct, to Recife then Upper Bravo 623 to Noronha then Upper November 857 to Nera. That's correct. Call me ready to taxi, okay? Clear to push on start, call me ready to taxi. QNH 1014. 1014. To Evolution Start, come ready to taxi. That was 084. Well done. Salvador, boa noite, está 3178, descrito nível 350, Maceió. Eu tenho já autorizado o 330, aceita? Afirmativo, prossiga. São Tom 3178, está autorizado nível 330 para Maceió, pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, o transponder é 5562 e o controle opera em 119, decimal 35, conteja. Autorizado o nível 330 para Maceió, Vitor 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 5562, transponder 1935, controle da 3178. Correto, TAM 3178, tá... chame o piloto para o puxo e acionamento. Camará. Salvador, boa noite, objeto 6747, ciente da informação Charlie para cópia, Guarulhos 340. Objeto 6747, boa noite, está autorizado para Guarulhos, nível 340, aeroviu a Upper Whisky 58, decola da pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza, o transponder é o 5546 e o controle opera em 119, decimal 35, conteja. Autorizado então, Guarulhos 340, Upper Whisky 58. Saída Gole Gonza, a pista é a 10, primeira curva à direita. Código transponder 5546, frequência do controle 119, decimal 35, objeto 6747. Objeto 6747, correto, chame o condutor para o push e acionamento. Chamará. 0084, ready taxi. Taxi approved, Julian Alpha 230 point runway 10. Call me ready to take off, Rapa 084. Julian Alpha holding point 10, we'll call you ready for takeoff. Europa 084, ready for takeoff. Europa 084, clear to line up and takeoff. The wind is 160 degrees with 8 knots. Clear to line up for takeoff. Confirm departure frequency 119.35. That's affirmative, 119.35. Thank you. 118. Salvador, Otan 3, 178 para puxa e acionamento, posição 07. 3178, tá livre, puxa e acionamento, chama para o táxi. 3, ar, chama na táxi, 3178. Bonnet 39, call on the departure control at 119.35. Have a nice flight and a good night, sir. Muito boa noite. Salvador, Webjet 6747, no portão 4 para o funcionamento. Está livre, chama para o táxi, que negar 1014-6747. 1014, chamará. Tá 3178 para o táxi, tá com 101 a bordo, 2 horas 55, está na Aracaju. Tá livre o táxi, chame no posto para a 10, ou tá 3178. Livre táxi, via Juliette, tá desalco Webjet, vai chamar pronto no ponto para a 10, tá 3178. Salvador, boa noite, é o Rio 964, tudo bem? 7, PB 13, zona autonomia de 3 horas e 42, alternando Galeão para o táxi. Está livre táxi à sua direita, seguindo o tanque, está passando agora à sua direita. Quando pronto, chame nesta frequência, o QNH 1014, objeto 6747. Livre táxi pela direita, atrás do tanque está à nossa direita, no ponto de espera, quando pronto, me chamará, o objeto 6747. Salvador, é o Rio 9647. 9647, eu tenho já aprovado aqui o 300 para Guarulhos, aceita? Prossiga. Ok, aguarde só um minuto para a Copa Rio 9647. Só adianta a saída para mais aí. Gole Gonza a saída, ok? Gole transição Gonza. Ok, obrigado. Está 3178, a linha decola da 10, o vento é 170 graus com 8 nós. A linha decola da 10, está 3178. O Rio 9647 está pronto para a cota? Prossiga. Está autorizado para Guarulhos, nível 300, aerovia Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva direita, saída confirmada, gole com transição Gonza. Transponder ao 556, ou no controle 1935, cotejo. Autorizado 300 para Guarulhos, via Peruíbe 58. Decola da 10, curva direita, saída, gole, transição, volta. Transponder 5561 e o controle 1935. O 9647, correto, chame ponto para o push e acionamento. Chamarei para acionar.